Yo, Homem Anthrax, Bom Caminho, Yo, Fórmulas Crew, 008, Yo. Pergunte a si mesmo qual é o objetivo das pessoas que morreram. Diziam ser seu amigo, os sonhos em comum das pessoas que estão mortas. Pergunte a si mesmo agora de que importa o afeto ou desprezo que sentimos pelo finado. Que valor isso tem depois que estamos enterrados? A boca não se mexe mais pra contar mentiras. A mão não se levanta pra fazer mais uma vítima. Banquete para os vermes que saboreiam seu cadáver. Eu sou antes de morrer, mas não veio um milagre. Será que existe mesmo a hora certa de morrer? No meu DNA, a hora de falecer. Os parentes choram, as lágrimas correm no rosto. Alguns choram de emoção, outros choram de desgosto. Não existe um ser humano que é insignificante. Sempre temos uma imagem perante nosso semelhante, que quase nunca reflete o que somos realmente. O preconceito das pessoas que está sempre presente. De que vale tudo isso? Eu sei que tem um propósito. Eu sei que está perto, mas não enxergo. Eu sei que é óbvio, como também vai ser óbvio a resposta pra tudo isso. Não sei onde escutei, mas levo comigo tudo isso. Cada ser humano tem uma visão sobre o mundo, do ser mais estudioso até o mais pobre vagabundo. As crenças diferentes nas mentes inconsequentes, nos bancos sentados crentes ensinam pra toda a gente. Acredite se quiser, se não quiser, não se culpe. A ponderação é sábia, então execute o plano, a vida que você quer viver. Só pelo esforço do trabalho você pode vencer. Só assim, pelo esforço da batalha, da vida. Que toquem os sinos do bom e do mau caminho. Sei o que sigo, também sei que não estou sozinho. Da água que eu bebo até o ar que eu respiro, a música que eu faço alimenta o espírito. Que toquem os sinos do bom e do mau caminho. Sei o que sigo, também sei que não estou sozinho. Da água que eu bebo até o ar que eu respiro, a música que eu faço alimenta o meu espírito. Quantas vezes fico nervoso com a falta de atenção? Quando mais precisou dela, todos te deixaram na mão. Quantas vezes as paredes do quarto foram suas confidentes? Quantas vezes levou um puxão de orelha da própria mente? É assim, as coisas sempre são as que mais fazem sentido. Tente consertar os erros ao invés de praticar martírios. Pois o precipício serve pra te engolir. Mas você pode pegar a escada e tentar fugir dali, ou ficar esperando os leões famintos saírem da jaula. Você não sabe o que fazer, pois a vida não te deu essa aula. Aprenda na prática, use seu subconsciente. Na verdade você está vivendo isso novamente. Pois nos seus sonhos você já passou por isso, até que se saiu bem, conseguiu sair vivo. Agora pense, reflite, busque nos seus arquivos o que fazer agora. Eu sei que você sabe disso. Não prejudique as pessoas que estão à sua volta, pois todos serão provados, não interrompa essa rota. Aquela que interfere no destino do seu próximo é castigada severamente, punida no purgatório. Assassinos, bandidos, banidos da graça eterna, levam a Babilônia nos quatro cantos da terra. Marca da besta na testa, sua identificação. 666 é a sua punição. Trabalhe para o cão e faça sua viagem. Faça como os católicos, adorem santos e imagens. Use a arma do demônio que te manda para a prisão, ou no pior dos casos te manda logo para um caixão. Admiro cada cidadão que acorda cedo, o que já está trabalhando ou o que procura emprego. Esse sim vai vencer, independente da reza que faz, pois o nosso Senhor é justo e presenteia-nos com a paz. Sigo em frente, a vida que eu levo é a mais simples. Com a sabedoria abençoo os meus ouvintes. O tempo nunca para e sempre nasce um novo dia, um dia pra aprender a valorizar a vida. Que toquem os sinos do bom e do mau caminho. Sei o que sigo, também sei que não estou sozinho. Da água que eu bebo até o ar que eu respiro, a música que eu faço alimenta o espírito. Que toque os sinos do bom e do mau caminho. Sei o que sigo, também sei que não estou sozinho. Da água que eu bebo até o ar que eu respiro, a música que eu faço alimenta o meu espírito. Deus faz as coisas pensando nos seus filhos, mas seus filhos nunca fazem as coisas pensando no seu Deus. É assim, é o mundo, a lei dos homens, a lei dos homens.